Hoje o tema da nossa palestra se chama O Argueiro e a Trave no Olho. Por verdes um argueiro no olho do vosso irmão, vós que não vedes uma trave no vosso olho, ou como dizeis ao vosso irmão, deixai-me tirar um argueiro de vosso olho, vós que tendes uma trave em vosso olho, hipócritas, tirai primeiramente a trave do vosso olho, e então vereis como podereis tirar o argueiro do olho do vosso irmão. Essa introdução aqui do argueiro e a trave no olho, ela vem mostrar para a gente sobre o julgamento, né? A gente, através do nosso egoísmo, se achar às vezes seres superiores, a gente não consegue ver os nossos próprios defeitos e a gente fica mais fácil ver os defeitos dos outros, né? Então a gente às vezes tem defeitos tão grandes, tão sérios a se corrigir, mas é sempre mais fácil a gente ver o defeito daqueles que estão do nosso lado. Então, uma das coisas que mais influencia e mais faz com que a gente não veja nosso defeito é o nosso egoísmo, né? A gente se acha sempre tão superior e não consegue visualizar os nossos próprios defeitos e consegue ver os defeitos dos outros, né? Por quê? Porque a gente se acha, às vezes, seres perfeitos, seres superiores, então isso influencia, né? E faz com que a gente não veja nossos defeitos. Terra é um país de expiação, sempre foi, né? E a gente está aqui para crescer, para evoluir, para se corrigir, né? E todos, com certeza, todos os seres que estão aqui nesse planeta e mais essa passagem, todos nós somos imperfeitos. Não existe pessoas imperfeitas vivendo hoje nesse planeta. Porque se fossem perfeitos, não estariam mais aqui. Assim como Chico Xavier, que foi faz pouco tempo que ele desencarnou, né? Então, esse com certeza não volta mais. Por quê? Porque ele chegou a um nível tão grande de perfeição. Então ele é levado para um outro planeta de plano superior. Então assim que funciona, a gente vai trocando de moradas, né? Conforme a gente cresce, conforme a gente evolui. Então nessa passagem aqui, com certeza todos nós somos imperfeitos. A gente está aqui para se corrigir, para se melhorar, para evoluir, né? Então não tem por que às vezes a gente se julgar tão egoísta a ponto de se achar melhor que os outros. O que faz a gente se achar melhor que os outros muitas vezes é, né, a parte material. A gente se apega tanto à parte material e usa ela como ostentação, né? Então isso às vezes faz a gente se achar melhor que os outros, mas infelizmente quando a gente desencarna, isso fica tudo aí, a gente não carrega nada. E só o que a gente carrega dentro de nós é só o conhecimento, só o crescimento e a evolução espiritual. O resto a gente deixa tudo para trás. Nem esse corpo que a gente usou por 60, 50, 70, 80 anos, né? Nem isso a gente não carrega, fica tudo aí. Então a gente dá valor a tantas dessas coisas e tudo fica para trás, né? Então a gente tem que pensar nisso, antes de julgar os outros, né, que a gente procure ver os nossos defeitos, né? A gente tem uma grande dificuldade de se enxergar os nossos defeitos, e todos nós temos, por menor que seja. Então não julgueis a fim de que não sejais julgados, porque vós sereis julgados segundo houverdes julgado os outros. Esse servirá para convosco da mesma medida da qual vós servistes para com eles. Então tem isso também, né? A gente às vezes tem... Tudo que eu falo assim é na generalidade, não que seja uma regra, né? Mas a gente tem o hábito de julgar os outros de uma forma, ou às vezes tratar os outros de uma forma mais pesada, né? Com aquilo que a gente gostaria que fosse julgado ou medido. Então, isso também é uma grande verdade. Então, a gente tem que usar a mesma medida para tudo. Da mesma forma, então, como eu julgo os outros, se eu faço, ou como eu meço os outros, né? Isso vai ser feito contra mim, ou a favor de mim, porque tudo é ação e reação, é fluxo de energia. Então minhas atitudes, meus pensamentos, tudo aquilo que eu faço no meu dia a dia, de bom, retornam para mim como bom, e se eu faço coisas negativas, retornam para mim negativamente. Então a gente tem que usar a mesma medida para tudo, né? Não adianta eu tratar uma pessoa mal, uma pessoa ruim, depois querer que os outros me tratem bem, né? Então a mesma medida para tudo, e a mesma forma assim do julgamento. Em razão disto, os frequentes julgamentos que fazemos em relação às outras pessoas nos informam de tudo aquilo que temos ou somos por dentro, explicando melhor a forma e o material utilizados para sentenciar os outros que residem dentro de nós. O que acontece nos nossos julgamentos, né, é que muitas vezes a gente vê as pessoas fazendo coisas erradas, as mesmas que nós fazemos às vezes, e a gente repudia isso, a gente não gosta, por quê? Porque isso nos incomoda. Então, na realidade, aquilo que as pessoas fazem de ruim aos nossos olhos, contra nós, a gente não gosta ou repudia ou julga por quê? Porque muitas vezes a gente comete aquilo, só que a gente não tem coragem de assumir, não tem coragem de se transformar ou de se modificar. Então, a gente reage dessa forma, julgando os outros, né? Ou seja, me mostrando de uma forma como eu não sou por fora, né? Então, a gente tem esse hábito de se espelhar nas pessoas quando elas cometem alguma coisa. Melhor do que medir ou apontar o comportamento de alguém seria tomarmos a decisão de visualizar bem fundo a nossa intimidade e nos perguntarmos, onde está tudo isso em nós? Jesus disse, né? Conheça-te a ti primeiro, né? Então, nada melhor do que nós nos conhecermos. Nós sabemos exatamente todos os nossos defeitos. Isso é certo. A gente só não gosta de demonstrar, de falar sobre eles, de, né, conversar sobre isso, mas a gente sabe quais os nossos defeitos. Melhor que qualquer psicólogo. Então, às vezes a gente vai no psicólogo tentar resolver um problema, a gente sabe quais são os nossos problemas, né? Só que a gente prefere passar por cima, né? Os indivíduos podem ser considerados, nesses casos, excelentes espelhos, no qual veremos quem somos realmente. Então, essas pessoas, às vezes, as quais nós fazemos julgamentos, né, impensados, porque as coisas, às vezes, a gente entra numa rotina, às vezes, de fazer as coisas com naturalidade, e às vezes a gente faz um julgamento mal, assim, ele sai assim da boca para fora, né, às vezes até impensadamente, né, e depois que a gente faz um julgamento desse, ou diz alguma coisa dessa a alguém, fica complicado de corrigir a situação, porque a gente já disse tudo aquilo, né? E a coisa não tem mais volta. Então, para recuperar isso aí, a gente gasta uma energia muito grande. Ao mesmo tempo, teremos uma ótima oportunidade de nos transformarmos intimamente, pois estaremos analisando as características gerais dos nossos conceitos e atitudes inadequadas. Nós só poderemos nos reabilitar, ou nos reformarmos, ou nos transformarmos, até onde conseguimos nos perceber. Ou seja, aquilo que não está consciente em nós, dificilmente conseguiremos reparar ou modificar. Esse trechinho, ele fala assim, como se fosse um vício, né? Uma pessoa que tem um vício, por exemplo, um paralelo sobre esse trecho, né? Uma pessoa que tem um vício, ela só consegue se modificar e resolver aquele vício só quando ela cair na real e tiver a profunda certeza de que ela tem aquele vício. O que normalmente costuma acontecer, por exemplo, que a pessoa que tem um vício, ela nunca admite que tem um vício. E aí o que acontece? As pessoas ao seu redor tentam ajudar, tentam evitar, tentam, né, de toda maneira ajudar, mas a ajuda é sempre, não é que ela seja em vão, ela não causa efeito, né, aquele efeito que a gente gostaria que acontecesse, de ela se corrigir, de ela melhorar, né? Só quando a pessoa cai na sua realidade e ela reconhece que ela é uma viciada em determinada coisa, daí ela se corrige às vezes por si só. Então, nós somos mais ou menos assim. Fica difícil corrigir as coisas em nós, até o ponto que a gente não admite que nós temos aquilo. A partir do momento que a gente admite que tem aquilo, daí a coisa flui mais naturalmente, a gente consegue se corrigir. Pelo menos a gente tenta se corrigir, né? Não obstante, cada ser humano descobre suas próprias formas de encarar a vida e tende a usar suas oportunidades vivenciais para tornar-se tudo aquilo que os leva a ser um ser individualizado e evoluído. Julgar uma ação é diferente de julgar uma criatura. Posso julgar e considerar a prostituição moralmente errada, mas não posso e não devo julgar a pessoa prostituída. Então, um exemplo bem típico, né? O hábito da gente é julgar aqui, julgar a prostituta, né? Então, a gente desce a lenha nela. Mas o que acontece? Claro que julgar a prostituição, que é uma coisa que ninguém aceita, por exemplo, é um fato. Mas julgar a pessoa que é prostituída é diferente, porque a gente não sabe quais inúmeras razões, né, que levaram ela a cometer aquilo ou estar fazendo aquilo. Claro que a prostituição vai ser repudiada sempre, né, entre aspas, mas julgar a prostituída é diferente. São visões diferentes das coisas, né? Ao usarmos a empatia, colocamos-nos no lugar do outro, sentindo e pensando como ele. Em vez de pensar a respeito dele, teremos o comportamento ideal diante dos atos e atitudes das pessoas. O ser humano, ele é um verdadeiro campo magnético, atraindo pessoas e situações. as quais se sintonizam amorosamente com seu mundo mental ou mesmo de forma antipática com sua maneira de ser. Desta forma, nossas afirmações prescreverão as águas por onde a embarcação da nossa vida deverá navegar. Então, na vida, tudo é fluxo de energia. Nós somos seres energéticos. O corpo a gente deixa para trás, depois que ele tem seu uso, e o nosso espírito ele segue em frente. E tudo ao redor, ele se movimenta através dos fluxos de energia. Então, se eu penso positivamente, eu colho energias positivas, sou cercado de seres espirituais positivos. Se eu penso negativamente, a forma é a mesma coisa. Então, penso negativamente, recebo de volta, sou carregado de energias negativas e sou cercado de seres negativos, né? Da mesma vibração que a gente está fazendo. Para sermos livres realmente e para nos movermos em qualquer direção, com vista à nossa evolução e crescimento, como seres eternos, é necessário observarmos e concatenarmos nossos pesos e medidas, a fim de que não venhamos a sofrer constrangimento pela conduta infeliz que adotarmos na vida em forma de censuras e condenações diversas. Então, não julgais para não serem julgados, né? E se a gente o fizer, que o faça com a mesma medida, né? Então a gente tem que usar a mesma medida para tudo, dentro do bom senso. Para chamar o Mick para continuar um pouco mais desse assunto.